Essa precisa do couro. Tá. Ouro. Ouro. Ouro. Ouro. É a piada do Catarina entrando no céu. Ina. Opa. Mas é isso, que o Catarina morreu e, chegando no centro de triagem do céu, foi logo sendo entrevistado pela chefia. Ia. Não, ainda não. E daí, ó, meu? Eu. O que tu fazias quando vivias na terra? Erra. Olha, era pescadão. Maravilha. Bem, como temos tido muitos casos de falsidade ideológica, estamos fazendo um pequeno questionário para checar a veracidade das informações. São Pedro então apresenta a primeira questão para o pescador, para verificar se era mesmo pescador. Qual a melhor maneira de se comer pacu? Tá tolo? É muito fácil, é só chegar na hora e pedir hipoglógio pra coçado. Tá bom, agora me responda. Onda. Onde é mais venenoso o baiacu? Nas África. A seguir, São Pedro larga um peixe nas mãos do candidato e diz: examine esse espécime. Espécime. É ou não um pirarucu? Catarina levanta o rabinho do peixe, dá uma olhadinha embaixo e responde: não tiraram ainda não, tá aquele, ó. São Pedro então dá-se por satisfeito, sorridente, fala: Bueno. Acabou a trilha. Acabou-se a piada. Você está liberado para entrar. Agora eu vou estar indo cobrar a aposta que ganhei. Mas que aposta? Aposta que fiz com o Arcanjo Gabriel que faria o Mauro Borba falar uma porção de vez hoje no cafezinho. Não ganhou. Não levou. Eu só falei Não ganhou. Ah, que cu não dá pra dizer assim, no mole, né? Tem que despistar, né? Tem que ser no duro, não, Conte.